15º dia. O amor é nobre. Igualmente vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher, como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida. 1 Pedro 3:7. Existem certas palavras em nossa língua que têm significados poderosos. Sempre que essas palavras são utilizadas, um ar de respeito é associado a elas. Essas palavras nunca perdem sua qualidade, classe e dignidade. Uma dessas palavras será o nosso foco hoje. É a palavra honra. Honrar alguém significa respeitá-lo e estimá-lo, tratá-lo como alguém especial e de grande importância. Quando falamos com eles, mantemos nossa linguagem clara e compreensível. Somos educados e agradáveis. Quando eles falam conosco, levamos a sério o que dizem, dando às suas palavras peso e significância. Quando nos pedem algo, nós os servimos de todas as maneiras possíveis, simplesmente por respeito a quem são. A Bíblia nos diz para honrarmos nosso pai e nossa mãe, assim como aqueles que têm autoridade. É um chamado para conhecer a posição ou valor de alguém. Honra é uma palavra nobre. Isso é especialmente verdadeiro no casamento. Honrar o cônjuge significa dar a ele total atenção. Não falar com ele por trás do jornal ou com os olhos voltados para a televisão. Quando decisões que afetam a ambos ou a toda a família estão sendo tomadas, damos à voz e à opinião do nosso cônjuge a mesma influência em nossa mente. Honramos o que ele tem a dizer. Ele importa. E é através da maneira como o tratamos que deve saber disso. Porém, existe uma outra palavra que nos convida a um lugar mais elevado. Uma palavra que, na maioria das vezes, é banida do casamento, apesar do seu significado não poder ser contido. É uma palavra que, na verdade, forma a base da palavra honra, a verdadeira razão pela qual damos respeito e superioridade à nossa esposa ou marido. Esta palavra é santo. Dizer que o seu esposo é santo para você não significa que ele é perfeito. Santidade significa que ele está separado para um propósito maior. Nada que seja comum ou cotidiano, mas especial e único. A pessoa que se tornou santa para você tem um lugar em seu coração que não pode ser ocupado por nenhum rival. Ela é sagrada para você. Uma pessoa a ser honrada, elogiada e defendida. Uma noiva cuida dessa maneira do seu vestido de noiva. Depois de usá-lo em seu dia especial, ela o cobre e o protege. Depois, separa-o de tudo o mais em seu armário. Você não a vê usando o vestido enquanto trabalha no jardim ou enquanto vai à cidade. Seu vestido de noiva tem um valor por si mesmo. Desse ponto de vista, ele é santo e sagrado para ela. Quando duas pessoas se casam, cada cônjuge se torna santo um para o outro, pela união do casamento. Isto significa que nenhuma outra pessoa no mundo inteiro tem o direito de receber este nível de compromisso e afeto de você. O seu relacionamento é incomparável. Você tem intimidade física só com ela, só com ele. Você edifica uma casa, cria seus filhos com essa pessoa. Seu coração, suas posses, sua vida é para ser absorvida em um laço incomum compartilhado com esse ser humano. É assim que acontece no seu casamento? Seu cônjuge poderia dizer que você o honra e o respeita? Você o considera separado e valioso? Santo? Talvez você não se sinta dessa maneira. E quem sabe até por uma boa razão. Talvez você deseje que alguém do lado de fora veja o nível de desrespeito que você recebe do seu marido ou da sua esposa. Alguém que faça seu cônjuge se sentir envergonhado ao expor o que realmente é dentro de casa. Mas essa não é a questão do amor. O amor honra mesmo quando é rejeitado. O amor trata o seu amado como alguém especial e sagrado, mesmo quando suas atitudes ingratas são tudo o que recebe de volta. É maravilhoso, com toda certeza, quando um marido e uma esposa estão juntos nesse propósito, quando eles estão seguindo o mandamento bíblico. Dediquem-se uns aos outros em amor, quando eles preferem dar honra aos outros. Romanos 12, 10. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro. Hebreus 13, 4. Mas quando seus esforços em honrar não são recíprocos, você deve honrar da mesma forma. É isso que o amor lhe desafia a fazer, a dizer: de todos os relacionamentos que eu tenho, darei mais valor ao nosso. De todas as coisas que estou disposto a sacrificar, sacrificarei o máximo por você. Com todas as suas falhas, pecados, erros e culpas, passadas e presentes, eu ainda escolho amar e honrar você. É assim que uma atmosfera para que o amor seja reaceso é criada. É assim que conduzimos o nosso coração a novamente amar de verdade nosso cônjuge. E essa é a beleza da honra. 15º dia. O amor é nobre. Desafio de hoje. Escolha uma maneira de demonstrar honra e respeito ao seu cônjuge que vá além da sua rotina. Pode ser abrir a porta para ela, pode ser separar as roupas que ele irá vestir, pode ser a forma como você ouve e fala com ele. Mostre ao seu cônjuge que ele é altamente honrado aos seus olhos. Anote no seu livro quando o desafio de hoje estiver completo. Como você escolheu dar honra ao seu cônjuge? Quais foram os resultados? Que outras maneiras de demonstrar honra você pode utilizar nos próximos dias? E sairá deles a ação de graças e a voz dos que se alegram. E multiplicá-los-ei, e não serão diminuídos. Glorificá-los-ei, e não serão apoucados. Jeremias 30, 18.